Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Asilo Cast. Vocês estão imitando, é um ogro, né, mano? Eu sou o Joel Suki e você é a doença e eu sou a cura. O cara falar com a voz do Stallone é bizarro demais. O cara tem que rir com a voz dele. Aqui é o Telos e... Eu amo você! A vida vai lhe bater, você tem que se levantar, tem que ser mais forte do que ela. O bicho aí me dando uma guia, ó. E eu sou o Neto Maru e você já levou 500 socos em uma noite só, depois de um tempo começa a doer. Olha aí, cara, clássico. E no episódio de hoje vamos falar sobre Sylvester Stallone. Ah, é um mito. E vamos para os e-mails. E vamos para mais uma semana de mais dose, vamos lá. E vamos para os nossos recados, Neto, dessa semana, que são vários, né, cara? Essa semana foi corrida e agitada. Pois é, estamos de mudança finalmente para Azileitor 3.0, né, cara? Parece promessa de vereador, né, cara? Mas a gente já encaixotou tudo, né? Já contratamos o frete. É. Pois é, né, cara? Em breve ali, quando você menos esperar, vai estar lá o sitezão novo no ar, né, cara? Então, como a gente tá falando aqui de Stallone, a gente vai deixar os links aí dos filmes que a gente comentar aqui pra você comprar através do link do Azila, né, cara? Que a gente vai deixar aí no post, né, cara? É, porque vão ter muitas coisas que você nunca imaginou do Stallone e dos filmes dele, né? E nada mais justo do que a gente dar a opção de você adquirir legal realmente, né? Eles. Ah, pois é, cara. Se você nunca assistiu Rock, pelo amor de Deus, cara. Tem um box mega fantástico, cara, do Rock. A gente vai deixar o link aí de todos eles, né, cara? Pois é. O link. Boxão irado, quase de graça. É, cara. Box do Rock, box do Rambo, box de... A gente vai deixar o link dos Mercenários, cara. Se você nunca viu Mercenários aí, tem os links aí de todos eles aí embaixo. Sabe que é uma parada engraçada? O box do Rock, entendeu? Então, eu estou lá no Capial com o Net, o podcast lá do nosso ouvinte ARX7. Eu não entendo como é esse nick desse cara. ARX. E o robô, mano. Vixe, é fã do Asimov, né, cara? Normalmente dá certo. É. Tem um link aí embaixo, a gente tá falando lá sobre o imaginário, a imaginação e tal, brincadeiras da imaginação. Escuta lá que é legal, tá lá. Tem um link aí embaixo, né, também. Isso aí. Tiago Destritux envia pra gente pelo Twitter. Isso aqui é bizarro, né, cara? O Old Spice Muscle Music. Tu é doido, cara. Esse daí foi um dos melhores. Eu não sei como é que esse bicho não virou hit do YouTube, cara. Ele não virou hit do YouTube porque ele tá no Vimeo, né, cara? Aí não... É, a sacanagem foi essa. Mas um videozão fantástico, cara. Um dos melhores, inclusive, que eu já vi. Você tem que clicar nesse link aí pra você ver quem é o protagonista, cara. Inclusive, não, isso é sério. Todo mundo que estiver assistindo, acessa o site, clica nesse vídeo. E se tiver alguém com conhecimento técnico pra explicar pra gente como é que faz essa parada, a gente vai fazer o vídeo do Cheetos fazendo isso aí também. É verdade, né, cara? Se tiver algum programador que sabe como fazer isso, cara, entre em contato com a gente, né? E a gente vai... o mais breve possível, por favor. Iago José envia pra gente também um link do Coleman versus Arnold Schwarzenegger, né, cara? E lá ele tem um post vai comparando, né, o Rony Coleman com o Schwarzenegger, né, cara? Acho que tá bem legal, a gente agradece, né, os nossos ouvintes que costumam participar aqui com a gente, né? Outra coisa que a gente queria comentar, cara, a parada do desafio Azileitor, né? Exatamente. A gente colocou lá no post da semana passada que o Cheetos iria fazer 25 flexões a cada comentário postado, né? Vale lembrar que é de uma vez no mesmo dia, né? É de uma série só, né? A gente vai fazer o vídeo também, né? E vai colocar provavelmente no próximo programa, né? Pois é, cara. E como a gente falou no cast passado do negócio dos comentários, que a gente ia comentar os comentários, parece que teve um aumento súbito nos comentários também, né, cara? Depois que a gente lê os comentários, uma parada foda que eu achei no último post é a explicação que o Ramon, nosso ouvinte, deu sobre a lua de dia, que a gente comentou lá nos e-mails, né? A parada, sim, da lua de dia. Mais um ouvinte cientista, né, que veio nos esclarecer aqui. Ele disse que sobre a lua de dia, lado da lua estaria de dia se este lado estiver voltado para o sol. A lua cheia, por exemplo, é o que se vê dela daqui da Terra. Está de dia lá na lua. Olha aí. Já na lua nova, o lado oposto ao visto está virado para o sol. Olha só, cara. Eu ainda achei isso uma parada muito assim, mas beleza. Está querendo defender que o cara foi pisou da lua, né? É uma parada meio assim, mas dá pra entender superficialmente o ponto de vista. Então, vamos lá. Primeiro e-mail, Joy Souza, sem idade, sem cidade, sem profissão. E aí, galera do Asilo, suponho que, como muitos ouvintes, sou mais uma das que nunca tinha mandado e-mail antes. Já ouvi todos os casts e não houve nenhum que eu não bolasse de rir com as coisas de vocês. Olha aí, cara. Mais um ouvinte, um dos 9 mil ali que nunca mandaram e-mail, né? É, a gente tem que voltar com a campanha ouça e comente, né? É, ouça, comente e mande e-mails, né, cara? Também. Indique o cast também, né, pros amigos. E principalmente, cumpre nos links da Sarai. É, também. Tô mandando esse e-mail pra constar que desde o dia que descobri o Asila, nunca mais fui uma pessoa normal. Parabéns. Fico rindo sozinho na sala de aula, no curso, nos jogos e me acostumei a ver gente me olhando querendo saber se sou snob ou louca. Também queria informar que em breve passarei por aí com uma camisa do Asila. Olha só, cara. E aí, nossa primeira cliente, né? Que eu mesmo encomendei. Já que vocês estão demorando pra sair, olha aí, cara. Camisa é uma coisa que o pessoal tá pedindo muito, né, pra gente. É, mas essa demora não vai tardar, né? Junto com a Asila 3, a gente já disse que vai ter várias outras novidades, né? Sim. Inclusive, pros ouvintes que estão já cobrando as nossas camisas, fiquem atentos, né? Que logo mais vocês não vão precisar piratear camisas também, né? Caralho, tava vendo pirateação de camisas do Asila, cara. No mar... a gente já ouviu falar muito disso. Se você vê alguém com alguma camisa pirata do Asila, caraca, mande a foto pra gente que pode ser um futuro design, né, de camisa. O Asila todo desenhado mal feito, né? Então, é, mas cara... aquelas camisas que quando chove a bermuda do cara fica cor de vinho, né? No mais, vou ficando por aqui e parabéns a esse trabalho de vocês. A Asila transformando pessoas calvas em pessoas horrivelmente alegres desde 1910. Beijo para todos. Olha aí, cara. É isso aí. O nosso próximo e-mail é do Rubinho SJR, 21 anos, estudante universitário e professor de informática, São João da Boa Vista, São Paulo. O Rubinho é 20 antigo, né, cara, também? Exatamente. É um formador de opiniões, né? O cara é professor e tal. Pois é. Olá, galera zilada. Depois de muito tempo sem conseguir mandar e-mail, tô aqui de novo. Fiquei um bom tempo sem conseguir ouvir o cast, tive um semestre corridaço, comecei o curso de desenvolvimento de sistemas web pela, a gente não vai dizer porque não tá ganhando nada. Mudei de emprego, comecei a namorar, mudei de casa, terminei o namoro e quase duas DPS no fim de semestre. DPS, cara? Que aba é isso? DPS, sei lá, deve ser dependência, né? Não? É, beleza. Tipo de DPS parece que não deve ser uma coisa muito boa, já que entrou aqui no, junto com os outros desastres da vida do cara. Ou bem, por diante de todo esse transtorno, me fizeram parar de acompanhar o programa por 12 casts seguidos, que ele vai retomar, né, e vai indicar pros novos vizinhos dele, né, agora. E agora, com essa abençoada greve das faculdades, estou em speedrun frenético para colocar todos em dia. É outra parada interessante, a greve das faculdades, né? Não é, cara. Tem muita gente também que cobra da gente o nosso cast sobre greves, né? Greves. Inclusive, a gente, eu e o Manel, a gente trabalha no mesmo canto e a gente passou por uma parada dessa de greve aí. No cast 59 sobre Chuck Norris, existe uma história que eu conheço e gostaria de saber se procede. Olha aí, o cast sobre o Deus, né, cara? Em um dos campeonatos de arte marcial que ele participou, ele acabou perdendo a luta porque os juízes estavam favorecendo outro lutador. E quando acabou a luta, Chuck Norris partiu pra cima do outro lutador e depois do juiz. Até que foi expulso do ginásio onde estava sendo feito o campeonato. Como a porta estava trancada, ele escalou o prédio, desceu pelo teto e desceu o cacete do juiz de novo. Lembrando que, em geral, os juízes dessa luta são graduados. Chivaria, bicho. Mas, pelo que eu sei, o único torneio que Chuck Norris perdeu foi aquele que o cara não podia matar, né? Pois é, né? Pelo que me consta, foi esse, né? Pode ser, sei lá, quando ele não disse aqui a idade, né? Pode ser Chuck Norris com 8 anos, né? Ele treina karatê desde pequeno. Pois é. Podia ser o Chuck Norris com 5 anos de idade, né? Também. Poderia ser o Chuck Norris versão jovem, né? Mas beleza. É isso aí, galera. Muito sucesso e paz pra todos. Assim que eu terminar de ver todos os casts, volto e mando e-mail. É isso aí. Inclusive, se alguém estiver fazendo maratona, né, dos episódios antigos, pode mandar um e-mail referente às edições anteriores, né, que se for bacana, legal, a gente ainda lê aqui ao vivo, né? Exatamente, cara. Todo comentário relevante é bem-vindo, né, cara? É, cara. Próximo e-mail é de Lucas Penteado. Aí o sobrenome. Nome massa, cara. É o nome massa. Cabeleira do cara deve ser doideira, né? Eu, 22 anos, moro em Vitória, Espírito Santo. Escuto o cast de vocês desde o número 3. Caralho, é antigo, hein, bicho? Cheguei até aqui por recomendação do Easy Nobre. Sobre o AsilaCast 76, só faltou vocês falarem sobre as sociedades secretas. Todas têm um ponto conspiratório. Na verdade, a gente não falou, porque a gente vai fazer um sobre sociedade secreta, né? É, sociedades secretas merecem um cast solo, né? É, os Illuminati, por exemplo, segundo dizem por aí, pretendem dominar o mundo. Para o e-mail não ficar gigante, finalizo dando a ideia de vocês gravarem um cast sobre histórias de Liseira, parte 2, né? Olha aí. Liseira é uma parada que a gente tá passando ultimamente, né? É recorrente, né, esse tema aí. Só sempre atual. Muito em breve isso aí será retratado no devido programa. O próximo e-mail aqui é do Gabriel Cardoso, Fortaleza, Ceará, 16 anos, uma das melhores idades da vida, né? Estudante vagabundo. Fala, galera do AsilaCast, beleza? Sou ouvinte novo. Nas férias, vagabundeando pela internet, entrei no Rapadura Cast, onde tinha um palha, onde tinha aquela velha parte de recomendamos, né? Aí ele viu aquela ilustração fenomenal, né? Do Asilo e tal, aí, vixe. E o quadradinho ali no canto e tal, vixe. O diabo é isso aqui aí. Vixe, mano. Cara, assim, né? Ele disse que foi a melhor coisa que ele descobriu aqui na internet desde os X-Videos, né? Ouvi o cast sobre rock logo de cara e curti o sotaque cearense, que é foda, e pelo conteúdo. Depois busquei casts mais antigos e virei ainda mais fã. Aí. Vocês já são o melhor podcast nordestino. Isso também é uma sugestão de cast para vocês. Vocês poderiam fazer um cast sobre filmes que marcaram nossas vidas. Olha aí. Essa é uma pauta, bom, né, inclusive, cara? Muito boa, né? É, cara, a gente vai marcar isso daí, porque eu quero falar sobre os filmes que marcaram a minha vida, cara. Tipo Clube da Luta ali e tal. Mas o programa de hoje já vai dar uma palhinha, né? Porque com certeza o Stallone marcou a vida de alguma pessoa, né? Em algum momento. Certeza absoluta, cara, isso aí. Próximo é do Lucas, 14 anos, Brasilândia, que se refere em terceira pessoa. Como é que é, mano, isso aí? Beleza, né? Isso aí. Acabei de ouvir o comentário de vocês sobre o e-mail do Thiago Miro, que falou sobre a tremulação da bandeira. E vou fazer uma correção. Olha aí, Thiago. Olha aí. Imagens, né? Eu quero imagem, né, cara? Pois é, agora o bicho vai pegar. O que levantou poeira, no caso da Curiosity, foi o Skycrane, aquele gancho gigante que levantou poeira porque o jato impulsionou pra cima depois de soltar a sonda. Olha só. E como a gravidade de Marte é alta, ele caiu com tudo no chão, explodindo a poeira por todo lado. Olha aí, cara. Quer dizer que Marte, a gravidade é alta, cara? Estilo aquela parada da navezinha do Goku, do Dragon Ball, é? Inclusive, eu não sabia, não. A TV aberta, ela passa Dragon Ball GT, né? Como é que é, cara? É, mas eu tava passando lá pela sala do meu chefe, aí tem uma televisão lá, né? É. Aí é mais ou menos hora do almoço, sei lá, perto de 2 horas. Aí eu zapeando assim os canal na televisão dele, né? Ele tinha saído, eu vi, aí. Aí só o Goku e o Vegeta, Super Saiyajin 4, ó, brigando lá. Eu, eita, porra. E aí? O cara parou assim na televisão e ficou de braço cruzado, né, e tal. É, porque não é qualquer luta, né, mano? Pois é, né? É, ele comendo, mas a TV aberta ali tá de parabéns. Cara. É, tem um canal aberto aqui do que só passa em Fortaleza que tava passando altos animes, né, cara? Samurai X, Yu Yu Hakusho, porra. É, mano. Ou as licenças desses bichos tão muito baratas, é uma pirateação zona foda. Ele começa, já o pouso na lua foi feito com jatos que estabilizaram e desaceleraram. Demorei para lembrar da palavra, o veículo. E como a lua tem pouca gravidade, se não me engano é 7 vezes menor que a Terra, o impacto não levantou tanta poeira. Mas é pra ter levantado ainda assim, né, cara? Não, tu sabe qual é o problema, mas... Porque se é 7 vezes menor do que a Terra, aí que tinha que ter subido poeira mesmo, tu tá entendendo? Porque, vamos dizer, as partículas de poeira em Marte que subiram, a tendência era elas descerem mais rápido, já que é 7 vezes mais, vamos dizer, 7 vezes o puxão da gravidade maior. Não, elas tinham que levantar e ficar lá, né? E demorar pra descer. Né? Exatamente. No caso da Lua, é exatamente isso aí, cara. Era pra ter ficado um tempão lá e tal. Eu entendi que ele quis explicar, mas na minha visão, piorou a situação. Olha só. Ele diz aqui, não tenho certeza de nada sobre o pouso lunar. Ah, olha aí o comentário. É aquele comentário, tá aí os fatos, mas se não for, não tenho nada a ver com isso, né? É o que é que ele diz aqui na próxima frase, mas só afirmo o que foi dito pela NASA. A NASA. Como diria ali o PC, né? Esses bichos ali estão mentindo, mano. Band by. Não, brincadeira, se alguém da NASA escutar o programa, é só sacanagem. É, ele diz aqui um comentário sobre o último Azela Cast passado, de fisiculturismo, sobre aquele Ziz, aquele rapaz. Ídolo do Cheetos, né? O cara morreu com 22 anos de ataque cardíaco. Fala pro Cheetos não adotar o estilo de vida do cara. Ah, o Cheetos ali, esse bicho já tem 2 pontes de safena. O cara já tá vacinado. Caramba, o Cheetos, ó. Michael Sylvester Gardenzio está o nome do cara aí. Ah, de novo. Gardenzio é o nome do cara, mano. É? É o... Hã? Michael Sylvester Gardenzio Stallone. É o nome do cara, meu cara. Tu já conheceu, mano, algum cara que se chama Gardenzio? Tu? Eu já conheci uma Gardenzia. Gardenzia? Ah, eu conheci uma Gardenha. Gardenzio, eu nunca conheci, não. Eita, se teu nome fosse Theolus Gardenzio, o que é que tu faria? Certamente eu não faria nada, mas o povo ia me apelidar de Gagá. No mínimo, né, isso aí. É que a galera dá maior valor pra ficar com a minha cara. O teu nome é Manel, mas nunca te apelidaram de Anel, mano. Meu nome é Manel é meus ovos. Tem um episódio dos Simpsons, mano, que o Homer vai dar o nome do Bart, aí ele diz que... Ele diz, ah, tem que botar qualquer nome que não rime com alguma piada e tal, com algum apelido. É. putaria. Ah, o pai do Manel não foi muito bem sucedido nessa escolha, não. Então, o Michael Sylvester Gardens e o Stallone nasceu em 1946 em Nova York, né, cara? Filho do cabeleireiro Frank Stallone. Tu sabe o que é que tem curioso nessa frase aí, mano? É. O Stallone tá rumo aos 70 anos, né? Cara, é verdade. Puta merda, o cara, mano. Tá com 60 anos, bicho. Puta que pariu. Caralho, mano. Ah, então, ele é filho do Frank Stallone e da astróloga e dançarina Jack Stallone. Frank Dukes? De novo, a piada do Frank Dukes. É, inclusive, tu perdeu ontem no filme dos Mercenários uma grande oportunidade, né? De ter gritado Frank Dukes. É mesmo, ó, vacilei, ó. Puta merda, ó, mano. Caraca. Dá pra ter pensado nisso. O cara, que a mãe dele também promovia lutas de wrestling, né? O bicho é todo maluquice, cara. Família do cara já é toda maluca, né, bicho? Tem 40 que tá difícil pra todo mundo, né, mano? Mas ela fazia briga feminina. É, mano, já passou alguma vez pela tua mente tu trabalhar em 3 empregos diferentes? É, pra ficar rico a gente trabalha. Mentiroso. Mas tu não trabalhava não, mãe? Dois empregos diferentes ali no começo. É porque um era catalogado como trabalho escravo. É quase isso. É, não, mano, tu não tinha 2 empregos não, tu... Entregador de pizza e vigia, né? Eu sei que um antigo participante da gente, que o bicho tá pra voltar e nunca mais voltou, o tio Zivas, né? Esse bicho tinha dois... Mas voltou, essa foi boa. O bicho tinha 2 empregos ali. Tio Zivas, esse bicho tinha um pôster do pai do Cris, mano, na porta do banheiro ali. Eita, o Stallone é o mais velho, né? De 3 irmãos. Ele tem. É ele mais 2 irmãos, né? Ali. Então, só que no parto do Stallone, a mãe dele teve complicações, né? Aí tiveram que usar 2 pares de fórceps, né? Explica aí, Manel. Que é um... Fórceps? Explica aí o que é um fórceps, Manel. O fórceps é. Uma pinça que pega na cabeça do menino. Aí dentro! Puxando. Mentiroso! Ontem esse bicho tinha dito que fórceps é o músculo das nádegas humanas. Aí dentro! Aí sai puxando o menino pelos ouvidos ali e arranca o menino lá de dentro. Ah, mas putaria, porque é tipo uma pinça, né? Aí tem 2 arozão que encaixa na cabeça do bebê. Aro de bicicleta? É. Sei lá, o arozão de alumínio, sei lá o que. Porque eles usam mais isso aí quando o bebê é grande, né? Que não quer sair da barriga da mãe. Eles pegam e pegam essas 2 pinças, encaixam na cabeça do bebê e eles vão puxando tipo com um desentupidor de pia. Então era um negócio... bem delicado, né? Era um negócio violento, velho. E aí os médicos, esse negócio de usar fórceps causava acidentes nos bebês ali, porque... É, porque se não causasse, que era uma putaria grande, né? Não, porque uma mão de obra dessa. É, porque tinha que ser uma coisa delicada, né? Porque o bebê ali ele é delicado, ele tá saindo ali. Então, os médicos ali, eles acidentalmente, mano, cortaram a cara ali do Stallone, velho. E aí cortaram ali um nervo da face dele. Que o que foi que aconteceu? Paralisou ali o lado direito do rosto do cara, né? Do lábio, a língua do cara e o queixo do cara. O cara ficou paralisado. Isso aí foi foda, mano. Quem pensa que o Stallone fala meio errado ali por ignorância, né? Acho que a galera pensa que ele é burro, né? E tal. É, mas isso é um preconceito foda, mano. Ah, então, o Stallone nessa parada aí do acidente, ele ficou com a cara dele paralisada. E foi por causa disso que ele teve dificuldades na escola, né? Porque criança é foda, né, cara? Quando vê o outro com problema, bota apelido, já farra uma putaria, os caras. É foda. Putaria quando vê uma criança com problema, hein, mano? Qual era o teu problema, Joel? É? Qual era o teu apelido, qual era? Dentro. O cara com a dificuldade, né? O cara, porra, meu pai não me deu a mesada e tal. Os caras escrotizando, né? Ei, mano, já tinha alguma criança com algum problema lá no colégio que tu estudava? Tinha, mas o Franco, os caras ficavam chamando o cara de Pokébola. O Sly Stallone, porque ele não gostava de ser chamado de Sylvester Stallone, né? Ele gostava de ser chamado de Sly, né? E ninguém gosta, né? Mas se tu for ver a tendência, cada vez mais os nomes estão diminuindo, né? É, mano. É porque devia ser complicado, né? Pra galera falar o nome dele ali. E outra, né? Também porque ele ficou com esse problema na voz, né? E aí a galera ia chamar ele aí, mano, diz aí teu nome. É Michael Sylvester Gordese. Não, mano. Diz aí um apelido mais simples aí, mano, pra gente chamar aí, não, mano. Me chamam de Sly, o bicho todo assim. Aí vê, não era nem Sly, né, o que o pessoal conseguia entender. Eu falei, ah, mano, beleza, Sly. O pessoal que vê tudo aí, tá. É, então ele teve essas dificuldades e quando ele completou 9 anos de idade, ele... Matou todo mundo, ele ganhou a primeira metralhadora dele. Aquela pistolinha de espoleta do Rambo. Né? É, aí esse bicho botou pra fuder. Né, a pistola de espoleta do Rambo é uma loucura demais. Negada a fazer era assalto nas lotéricas. Aquela bicha ali, mano. Fez muito isso, né? Era novo. Vai ver. Eu, mas o tiro dessa arma aí, mano, do Rambo era forte, mano, tu é doido. Era uma espoletazinha bem pequenininha, né, que o cara botava. Aquelas bolinhas brancas, mano. Ah, mano, aqui... A original do Rambo era a espoleta, mano. É, botava a espoletazinha atrás, que é a pólvorazinha, e as bolinhas brancas na frente, mano. Naquele tambor do revólver. Eu queria fazer assalto mesmo. O cara metia bala. Agora tu falando, era curioso que aquele revólver do Rambo era de metal mesmo, né? Até pesadinho e tudo. Era, mas é pesado aquela porra. Que foda, né, cara? Uma réplica do 38, os caras... É, mas por que era o 38 do Rambo se eu acho que o Rambo nunca usou, mano? 38. Eu nem tenho um 38 esse aí. Mas tinha a faquinha do Rambo ali também. Ah, a faquinha do Rambo é justificável. Será que é por isso que no Mercenários esse bicho usa esse negócio de tiro rápido? Hein? É mesmo. Tem 38, né? Pois é, mano. Eu putaria, não, mas era tempos clássicos, né, cara? O cara ia na bodegazinha da esquina. Né? O cara podia andar com um 38 na cintura despreocupado. O cara comprava uma réplica de um 38. É, mano, dá um quilo de espoleta aí, né? O Valdeci e ali, o pior, né? E o pior que era mesmo, né? Vendia as cartelinhas de munição, é, né? Putaria, tinha uma versão que era redonda, né? Que o cara botava lá no tambor, né? E tal. Era putaria demais, mas isso aí. Tinha ali, rolava altos polícia ladrão aqui em casa, ó, com aquelas bichinhas ali, ó. Putaria, como é que vocês doido. Brincavam de polícia ladrão num espaço plano, mano? É porque a gente botava uns pneus na frente. Aí. Tá certo. Então, aos 9 anos de idade, o Sly foi morar com a mãe dele, né? Porque os pais dele se divorciaram e... Sly é meu ovo, mano. É o Gardenzio. Gardenzio? Ele, na época da infância dele, ele ficou muito tempo... parando de família em família, porque ele foi parar numa creche, né, na época e tal, ele era adotado por várias famílias, que a maioria delas não queria ficar com ele, né, então ele sempre foi meio excluído, né, e tal, ele era aquele menino todo estranhozão. Ele tinha complexo de rejeição, né. O bicho falava meio grosso, né? Bicho com 9 anos já falava... achei putaria, mano, porque esse bicho, nos 15 anos de idade dele, o cara acumulou 14 expulsões, mano. Já tinha... Já, o cara já tava entrando na Olimpíada de expulsão, mano, das escolas ali. Mano. E é isso aí, mano, que é um... que eu acho um grande apontador dos dias de hoje, mano. Se tu for ver, mano, a maioria das, vamos dizer, grandes celebridades e autoridades do mundo, mano, pelo menos uma expulsão do colégio já tiveram, né? É, até doido. O Obama, ele teve alguma expulsão, ele... É, mano, mas ele tá em disputa aí com o... O Júnior, né? É, mano. O Júnior ali foi expulso de 11 escolas. Como mano. É que é, mano? Foi não, mano. Oi, mano. Caralho, meu, já vê isso, mano. Ah, o Júnior é um cidadão de respeito, mano. O bicho conseguiu vencer na vida da maneira dele também. Putaria. Só quem tem mais acúmulos de expulsões é o Stallone mesmo, é na frente do Júnior ali. Mas o segredo das expulsões é que o cara tem que ter um número par, mano. Número ímpar não dá certo, né? É, porque o Stallone acumulou 14, né? Hoje. Pois é, mano. Outro cara também, o Chico Anísio, acumulou 4. Tem que ser número par, mas se for número ímpar. Se você for expulso uma vez, expulse mais uma, né? Que aí as coisas começam a dar certo. Ele entrou numa escola chamada Deverox Manor, né? Que era uma escola pra... Que era a Febem, né? Como era chamada na época. A Febem americana, né? Deverux deve ser do... Como é que se diz? Do latim, né? Presídio. É, essa putaria que deve ser... Tipo um Mobral americano também. Mobral melhorado, né? Era uma escola pra adolescentes especiais ali da Pensilvânia. É porque o Stallone era um cara especial, né? É, os caras ali... Ah, mano, tenho certeza que esses caras das 14 escolas que ele passou ali foi expulso, mano. Eu tenho certeza que esses bichos hoje se arrependem disso. É, tô... sei não. Mas ele foi expulso por causa de alguma fuleiragem que ele fez, mano. Ah. Chamou a carteira lá do quarto andar, tacou o giz na cabeça do professor, tem algum terror lá. Deu uma pedrada ali no sino da escola. Ou não, é, mano, vai que o... Pra porra, é isso vai aí. Que o roteiro do Humber estila esse bicho no colégio, ele andando assim na dele, é o diretor, porra, mano, Stallone aí, bicho todo querendo destruir a instituição, mano. Porque o Stallone ele vem entrando na escola e o diretor chega, né, aquele sargentozão aí, bora, mano, tu tá expulso daqui. Esse bicho vai deixando ele, aí quando o diretor vem voltando, aí lá vem o Stallone voltando, mano. É esse bicho com aquela voz, não, eu só quero ficar em paz, não sei o que. Eu 16 anos, mano. O cara tentou entrar na marinha, mano, o Stallone. O cara com 16 anos, mano. Tendo que usar... Você sabe que hoje em dia no Brasil isso é uma coisa recorrente, né? Os caras não deixaram, né? Porque acharam que ele era jovem demais, né? E tal. Acharam que ele era novo. Ou então devia ser uma putaria dessa, né? A galera não queria deixar. E, rapaz, mas como é que a gente vai deixar um soldado com a cara dessa, velho? Realmente é uma parada estranha, né, mano? O exército americano negar um alistamento, mano. É, hoje em dia tu sabe que eles têm umas estratégias zonas federais de enganar o cara pra ele se alistar, né? É, aí, passa na calçada tal e ganha um carro, é aí quando o cabo vai andando aí. É, Manel, qual o nome daquele jogo que é patrocinado pelo governo americano, mano, de guerra? American Arms. Pois é, tu sabe que uma vez o Manel ia se alistando no exército americano por causa do American Arms, né? Online, né? E tinha galera lá. É, a sorte que na época o CPF desse bicho tava bloqueado, senão. É porque quando o cara é bom demais no jogo, mas aí se destaca, aí pronto, aí uma galera chama, okay, mano, comigo pra ir pra lá. Eles chamam de verdade? O American Arms é, mano, é a política de recrutamento. American Arms é verdadeiro. Não, é, mano. É, ele foi criado pra recrutar pessoas estilo Manel. Putaria, os caras... Cara, era a marinha, infelizmente, a gente poderia falar pelo menos umas 20 piadas de duplo sentido, né? Lá, mas existem muitas pessoas militares ouvindo o nosso programa, não fica de bom tom, não, né? Acho que os americanos ali da marinha, os caras também se arrependem até hoje, viu? Tu é doido, mano. Nunca quero nem imaginar que ia perder o John Rambo. Não é, mano. Os caras podiam estar aqui com o Rambo aqui, mano. A guerra do Iraque poderia ter sido resolvida de maneira muito mais fácil. Mandava só ele, sozinho, tá? É, mano. É puta. Ou na pior das hipóteses, né? Mandava ele a equipe dele, né? Agora. Não é? O Rambo sozinho não, mas a equipe dos mercenários, esses bichos muito facilmente exterminava a cidade inteira. É isso aí, né? O que eu achei mais putaria, mano, é que depois que ele foi rejeitado pela Marinha, o cara entrou na escola de beleza, mano. Tá certo, mano. Tem que ser o negócio da família. Tá certo, mano. Tá certo. Que... Ah, não, mano. Não, porque onde é que tá a beleza do cara? É o dono, mano, mas ele ia... Sim, ele aí é aquela beleza, mesma putaria. O cara, pra ser cardiologista, não precisa ter infartado, né? É, mano, parece que é doido, Joel, né? Eu tô frescando contigo. É, mas do lado da tua casa tinha uma barbearia, né, velho? Uma das mais clássicas, inclusive, da cidade. Mas é porque o Mané é aquele tipo de cara que gosta de cortar o cabelo em cabeleireiro, né? Não. É, mas não tinha um cara do bigodinho, não, que trabalhava na barbearia aí? Tinha, mano. Um cara do bigodinho. Não, não era um cara do bigodinho, mano. Não tinha um cara moreno, não, de bigodinho ali, que... Trabalhar lá. Eu sei. Papaya. Papaya. Tu se lembra do índio, tu, o índio? Índio. Eu me lembro. O cabeleireiro. O cabeleireiro não. Tava o tava na machadinha. O índio. É, a brilha desse era índio. Tu já cortou o cabelo naquela barbearia que tinha do lado da tua casa, tu? Eu já. Eu nunca cortei o cabelo ali, ó. Ferrabarba, tu, mano. Era só ali, mano. O índio se garantia cortar o cabelo do cara ali. O índio? É, mano. Se garantia. Tu sabe que é racismo tu chamar o cara pela etnia dele, né? Não, mas ele era dar maior valor, né? Que chamar ele de índio. Na verdade, eu nunca nem soube o nome dessa criatura, só chamando ele de índio. Enaltecia a raça, né, dele ali. Então, o Stallone, na verdade, ele tentou seguir a carreira do pai dele, né? Cabeleireiro, né, e tal. Que mas... dava uma grana, né, na época. Devia ser putaria na época ali, porque o cara ia ter... Eu digo que combina, viu, com o naipe do Stallone ali. O naipe do Stallone, combina. Aí imaginou, porque o cara devia chegar assim na barbearia. Não, quero comer aquela frase, Théo, que tu diz ali quando tu vai cortar o cabelo, hein? Corta na frente e pica atrás. Vai dentro. É, mas todo mundo sabe. Essa é a tua frase, mano. Fala aí, eu nunca nem ouvi essa frase da minha vida. E aí, eu estaria aqui, né? Leve o Stallone, né? Com a tesourazinha, uma gilete aí. Vamos lá, acorda. O cara todo, porra, Stallone, pô, que tu fez no meu cabelo, meu bicho errando, né? As tesouradas. Desculpa aí, ó. Égua, desculpa, é o cacete, mano. Pelo menos na escola de beleza, esse bicho foi bem aceito, né? As pessoas viram ele como um igual. Ou igual, ó. Ah, mas ele mesmo que não ele mesmo que percebeu que ele não tinha habilidade, né? Como cabeleireiro, né, cara? Tu já tentou ser cabeleireiro, Joel? Eu não, você é doido, né? Daria. Ele tentou seguir a carreira no teatro. Solo. Teatro, meu cara. E aí ele conseguiu uma bolsa de estudos pra estudar teatro na faculdade da Suíça, né? E aí Suíça. Esse bicho viajou a porrada de pra um monte de canto, mas é bem isso, mano. Ora, mas a Suíça ali foi o único local que aceitou ele, mano. A galera não conhecia ele. Acaba começou em Nova York, depois foi parar na Pensilvânia, depois foi pra Afeganistão, aí depois foi pro... Tô doido, velho. Afeganistão foi só no Rambo 3, velho, que ele foi, velho. Aí depois foi pro Estados Unidos de novo, aí Miami. Não, é porque ele... É porque foi assim, mano, ele já tentou... Parar na Suíça agora. Ele antes da Marinha, antes dele entrar na Marinha, ele tentou entrar numa... Ele não entrar, né, na Marinha? Não entrar na Marinha. Tentou entrar na faculdade, só que lá nos Estados Unidos, né, tem aquela parada do cara... Pro cara entrar numa faculdade, o cara tem que ter um histórico bom, né, nas escolas anteriores ali. E aí o cara foi expulso de 14 escolas, velho. Era... E como naquele tempo a Suíça não gostava dos Estados Unidos, né, acharam que o Stallone tinha feito um bom trabalho. E aí a Suíça deu espaço pra ele, né? Não, mas a gente faz um trato aqui contigo. A gente deixa tu estudar teatro aqui, que é o curso que tu quer fazer. E aí tu paga a tua faculdade trabalhando como professor de educação física ali. Aí ele foi, né? Bicho. O cara estilo Cheetos, né? Tu vê que realmente antigamente a vida era bem mais fácil, né, mano? O cara tentou de tudo no mundo, aí nada deu certo. Não, meu, beleza, trabalho aqui de professor de educação física que tá tudo certo. Foi, não é, mano? O cara na maior dificuldade ali nas outras, né? Ah, mas não sei o quê. Bicho, vai pra um aí, não, mano. Dá só umas aulinhas aqui pra esse pessoal aqui de educação física que tá tudo certo. Aí. Só estalando, beleza. Todas... É, mano, tu acha que a rotina zona de um professor de educação física daqueles tempos pra cá mudou muita coisa ou não? beleza, gargalhada aí já. Tu costumava assistir as aulas de educação física, tu, na escola? Não, eu praticava educação física. Tira, né? Então, um membro desse programa que quando o cara era novo dizia que o emprego mais moleza que tinha era professor de educação física. O cara só rebolava uma bola e os meninos ficavam correndo ali. É, se você parar pra pensar, é bem mais ou menos por aí mesmo. Ah, mas porque eu não gostava não das aulas de educação física. É, tu sempre foi um morro dentro das casas. É, mas... doido, mano. 4 anos de Kung Fu, mano. É, doido. Só fez Kung Fu porque o Kung Fu ali é quase um yoga todo parado. É, aí, doido. Que yoga, ó. Sabe nem o que é que tá dizendo aí, mano. Eu sou um discípulo direto do Bruce Lee, mano. É, tu é do Beisola mesmo, discípulo do discípulo do Beisolão, mano. O Beisola é que é meu discípulo, que ele é a segurança daqui. Que é, o Beisola era teu discípulo. Bicho faz a mesma dieta do que tu, né? Ele é o segurança da Lan House. Depois de um tempo, quando ele se formou, o Stallone, lá na faculdade da Suíça, ele se formou em teatro lá. Aí agora pronto, agora que ele tá com nível superior, podia entrar com tudo, né? É, ele voltou lá pros Estados Unidos, né? E aí ele tentou ingressar na faculdade lá de teatro de Miami. É a galera, não, mano, não sei o que, não dá certo não e tal. Ai, que mal, bicho feio. Engraçado que a galera dos Estados Unidos não acreditava nele não, né? A galera tentava... Ele é louco, né? Os caras dizendo. É, ele chegava assim, né, pros professores dele aí. É, mano, porque eu quero ser ator e tal. E a galera, não, mano, dá certo não, mano, tu se ator. Caramba, beleza, senta lá, Cláudio. E a galera tentava desencorajar ele, né, da carreira de ator ali. Sendo que Stallone é Stallone, né, cara? O bicho nunca se dá por vencido ali, não. É quase um brasileiro, né? É. E aí ele foi morar, né, em Nova York. Sim, mas ele passou ou não passou na escola de Miami? Passou, não. Não, porque... Mas morar lá como, mano? Não, ele voltou pra Nova York, mano, pra morar em Nova York, que a família dele... É porque isso aí, mano, isso aí é um ponto positivo dos americanos em si, mano. Diferente da cultura latina, que, entre aspas, é mais cômoda, os americanos... É, mano, porque, por exemplo, a cultura latina é o quê? Um determinado indivíduo com 30 anos nos couro, morando com a mãe, estudando na faculdade, na mesma cidade, quiçá no mesmo bairro. E, sei lá, o cara sai de casa só depois dos 30, quando tá formado, estável no emprego e tal. O cara não se arrisca. Já os americanos não, mano. Por exemplo, o cara quer fazer a melhor faculdade de arquitetura. E essa bicha é no Mato Grosso do Sul. O cara se manda com a cara e a coragem, mano. Vamos dizer, não existe o empecilho do comodismo. É, mano, o bicho foi tipo Rambo, mano. Só com a bolsinha e tal e andando na estrada. Isso, na verdade, na cultura americana é comum, mano. O cara quer, o cara vai atrás. Ah, mas ele voltou pra Nova York por causa da mãe dele, né? A mãe dele morava lá e tal, aí ele decidiu, né, mano, vou voltar pra Nova York pra tentar seguir minha carreira como ator ali. Que mãe, mano. A mãe dele, olha que mãe. A mãe dele morreu, foi. Tu não disse que ele tinha sido adotado 10 vezes, mano? Mas ele sabia quem é a mãe dele. Não, mano, ele... Foi, não, a galera... Porque isso aí também é outra prática que é comum nos Estados Unidos, mano. É igual aqui não. Se a família vê, mano, que tem plenas condições de não criar o menino, eles doam pra adoção. Aí, em contrapartida, a família que adota recebe uma ajuda do governo pra poder criar as crianças. entendeu? Ixi, então é igual o... Igual o... É, mas igual ele. Fome Zero, que é? Quem, mano? Igual o Fome Zero. Não, mas é assim, tu tem um filho, né? Manel Júnior. Manel Júnior. Não vou saber educar essa criança, não. O menino vai dar pra ladrão. Aí, como eu sou um cidadão consciente, em vez de cagar o pau, eu vou dar o menino pra adoção. Beleza, aí tu vai lá e diz, ó, eu como cidadão não tenho condições de formar esse indivíduo aqui. Fica aí pra ti, pra não fazer nada. Aí, beleza. O cara fica lá. Ou ele continua lá no orfanato, né, até ter idade de tocar a vida, ou então alguma família chega lá, ei, meu, eu quero adotar essa criança aqui. Ela adota e o governo dá tipo um salário mínimo por mês. Oi, mano. Só a massa. Vai abrir um negócio desses por aqui, é tu. Putaria. Putaria, mano. Se bem que o Manel tem jeitão de dono de creche, tu não acha não, mano? Tu... Tinha uns dias lá na casa desse bicho, mano, que eram umas quatro crianças pequenas tocando o terror e só ele lá, de bicho estranho. Que é mesmo. Então, quando ele voltou pra Nova York, ele foi fazer uma visita pra mãe dele, né, e tal. Aí ele, quando ele chegou lá, a mãe dele, ela tinha feito uma previsão pra vida dele. Que agora ela era astróloga, né? É. Tipo, já trabalhou com alguém que terminou o curso de astrologia, sei lá, alguma coisa assim. Eu nunca conheci alguém que estudava astrologia. É doido, mano. Eu já passei por duas empresas que a pessoa estudou astrologia, mas a primeira coisa que o cara pede é pra calcular teu mapa astral, mas não, mas deixa eu dar uma calculada aqui e tal. Negócio de ascendente, né? Signo ascendente. Parada doideira. Baseada nesses cálculos astrológicos que ela fez... Ela disse que o Stallone ele ia batalhar por 7 anos, depois ele ia fazer sucesso como roteirista. Ela disse, não, vai acontecer isso aqui na tua vida, e aí tu vai fazer sucesso como roteirista. Sabe que é uma coisa curiosa, mano? É. Como é que será que os números apontam a profissão de roteirista, mano? Pois é. Ei, mano, tu já foi pra alguma astróloga, né, mano? Numeróloga, parada dessa? Se eu fui... É, mano. Se eu fui, desentendido, ó. Esse bicho tá com preconceito que no dia que ele fumou um charutozão doideiro por lá. Tu ligava pro Walter Mercado, né, direto, mano. O Walter Mercado, ó. É, velho. Tá uma coisa curiosa, aí, mano. Será que o Walter Mercado era em português ou era em espanhol? Uma desenterrada doideira aí, viu? Walter Mercado? Acho que ela é português, né, não? Se algum dos ouvintes, né, já tiver ligado pro Walter Mercado, envia aí pra gente, dizendo como é que era o atendimento. Isso é bizarro demais, cara, isso aí. O cara ligar pro Walter Mercado, velho. Agora eu já conheci um cara que fez aquelas paradas de... É. Que tinha antigamente na rede TV direto, que o cara era tipo um quiz, o cara tinha que ficar no telefone. Isso. 3 dias seguidos, acertando ponto e não sei o que, pra poder ganhar um prêmio lá. Aí a conta do cara de telefone dava 5 mil reais, ele ganhava 500. Ei, mano, tu já entrou naquelas salas de bate-papo, né, mano? Chat online e tal. Online não, né? Eu já. Olha aí, mano. Como é que é essa parada? Aquelas do telefone, né? É, como é que é essa parada, hein, mano? Que eu nunca entendi, não, mano. É, o cara liga, aí tem um cara vai apertando o botãozinho e vai passando pelas outras ligações que vão na sala. O cara do outro lado da linha... É opção sexual. O cara bota... O cara liga, aí entra na primeira sala. Aí o cara vai apertando outras... um botão que vai passando, vai pulando de sala em sala. Aí, se você quiser ir para um reservado com a gata, Pô, reservado, mano. A gíria, mano. Pô, reservado. É, mano. Aí o cara vai, aperta o número lá, o código lá e os quatro dígitos, os últimos números, parece, da pessoa. Cheio. Aí pronto. Aí a pessoa aí faz tipo uma outra ligação de um pro outro. Aí pronto. Aí fica lá, conversando com a gata lá. Violenta, né? Essa parada aí, mano. É, mano. Mas eu conheci uma. Eu conheci a filha, mancha, ó, parece mentira. Aí, ó, putaria. Mas eu conheci, mano, sabe o quê? É. A filha do cara que é o dono do... Que? Mentira, mentira, eu concordo. É sério, mano, não tem? Empresa. Não, peraí, pro pessoal de fora, a empresa zona gigantesca daqui de Fortaleza de parafusos, né? É a maior do estado. Maior, né? Tinha um parafuso bem grandão ali na fachada dela. Não, sempre estaria mesmo. Eu conheci a filha do dono, doido. E o que é que a filha do dono da... tá fazendo ali, mano, nessa sala? Não sei não, atrás de ao amor da vida dela lá. Tá sempre tá aí, mano. Eu fui conhecer a menina e tal, lá no Benfica, mano. Por que é que tu não ficou com ela? Ficou, aí eu fui lá, mano. Dispensa um partido desse, mano. É, mano. Não, mas é porque ela tava acima do peso, aí não dava, não. Oh, yeah, mas... Ei, mas isso é um arrependimento que tu tem até hoje, né, não, mano? De verdade, aí, mano. Não, se algum dia, não. Mano, tu, no leito mas da tua morte, é, tu tiver liso, mano, tu vai se lembrar desse dia aí, viu, mano? É, tanto é, mano, que na hora que a gente... Aí, tanto é que quando a gente foi embora, mano, a gente... O meu irmão foi me buscar num paliozinho, ó. Ixi, velho. Aí, quando chega o motorista da menina, mano, numa tipo uma Hilux, uma caminhonete de uma doideira, que na época não era Hilux, né, era outro carro. Brasília. Era uma D20. Como se fosse tipo uma D20, uma doideira na época, né? Não sei se era D20 ou era Explorer, não sei, só sei que era um carrozão de luxo doideiro, ó. Vixe, velho, eu me sei. Aí eu, vixe, doido. Bichozão aí tem dinheiro, mano. E aí o Moura deve ter dito, já é isso, Manel. Não, mas... É, eu penso numa vacilada zona catastrófica, né, essa daí. Não, mas então depois que a mãe do Stallone, a Jack Stallone, fez essa previsão dele trabalhar como roteirista, ele se empolgou, né? O cara, roteiro, vai e tal. Cheio, assim. Aí ele lembrou logo do Rock Balboa. Rock Balboa. Tu sabe que se fosse o Manel, antes de se empolgar, ele teria ficado 7 anos triste, né? Porque... O Stallone, ele começou a escrever vários roteiros, né, pra televisão, cinema, rádio, e ele sempre usava... Mas nenhum prestava, né? Ah, ele vendia ali os roteiros dele e tal. É o roteiro pra série de TV e tal, pra filme. Nossa, aquelas novelas espanholas foram escritas pelo Stallone, alguma? Com certeza, mano, tu é doido, hein? Maria do Bairro, né? Sabe que ele chegou a vender roteiros, não era essa corra luxuosa, não, mas ele chegava a vender roteiro por 10 dólares. Não, é porque o cara tá falando de Stallone e tal, que ele tava vendendo os roteiros, o cara já pensa que é o Stallone atual, né, o famosão e tal. É, porra, na época eu vendia ali pra ganhar, pra comprar comida mesmo ali, ele vendia os roteiros dele. É, naquele tempo ali o bicho pegava, mas a concorrência zona era grande. Não era um negócio muito legalizado, né, e tal. Era massa, era os pseudônimos que ele usava, né, os nomes falsos ali. Que era o Q Moonblood e o JJ Deadlock. Olha o nome do cara, mano. Deadlock, olha. O Stallone, ele tinha que se virar, né, pra poder pagar as contas dele. E aí o cara teve várias profissões, mano, ali. O bicho já limpou jaula de leão, mano, no zoológico lá de Nova York. Já foi lanterninha de cinema. Foi o melhor trabalho, né, dele, lanterninha de cinema. É doido, mano. Quanto será que ganha, hein, mano, lanterninha de cinema, mano? Ah, quanto é que deve ganhar um limpador de jaula de leão, mano? Ah, o limpador nem tanto não, mano. Mas dependendo do cidadão, mano, o cara ser lanterninha de cinema é emprego bom, mano. Ah, é, mano, tu é doido. Você sempre pega as estreias ali, assiste todos os filmes. Mas será que o cara, quando fica lá em cima, o cara assiste mesmo o filme? O cara... Assiste, mano. Tu já assistiu o Clube da Luta, tu sabe como durante é, o filme todinho, mano. Aí fica lá na janelinha assistindo, olha, porra. Até porque se o filme der alguma merda, o cara tem que estar lá a postos, né? Bem, o pensamento aí foi importante. É, então, aí nessa época eles arrumava esses trabalhos pequenos, né, e tal. E ele também começou a fazer pequenas pontas no cinema, né? A galera começou a chamar ele pra atuar em seriado, em filmes e tal. Sendo que o filme mais importante dele foi o Bananas, do Woody Allen. Bananas, de tive de pijama, descendo as escadas. Bananas... de pijamas. Aí dentro. O Stallone, eu acho que ele fazia tipo um cara que era... banana. Bananas de tive de pijama, descendo as escadas. Bananas de pijamas. Que trabalhava no... Não, ele trabalhava no metrô, alguma coisa assim e tal. Ele fazia, ele fez essa ponta nesse filme foda, né? Do Woody Allen. Woody Allen, né? O cara já tava... Na época que o Woody Allen já tava começando a despontar, né? É, cara, o bicho era foda. Tu gosta de algum filme do Woody Allen, tu? Pra te dizer que eu nunca assisti um filme do Woody Allen, cara. A galera disse que ele é aquele engraçado e inteligente, né, cara? As piadas desse bicho é tão inteligente que o cara nem ri, né? O cara... É aquele Woody Allen, é o bem sacado, né? Nessa época, quando ele começou a fazer essas atuações no pequenos filmes, pontas e tal, a galera chamou ele pra fazer um filme, né? E aí ele todo empolgado lá, o cara, finalmente vou ser um protagonista. Aí ele chegou lá no estúdio, aí era um casebrezão e tal. E aí, meu personagem vai ser o quê? Não, vai fazer um atorzão pornô. Esse bicho comemorou, né? Já não era sem tempo, né? Ele disse, vixe, qual é a gostosa ali, foi? Putaria. Aí entrou um cara do naipe do Latrel, foi ali na sala. E aí tinha na sala ali o Latrel, o diretor do filme, uma cadeira de roda. Do... E aí ele... Todo ego, é que pode. Mas daí que vem essa lenda, né? Do. A cadeira de roda do Latrel. Não, do filme pornô ali do Stallone, né? Que foi o primeiro filme que ele atuou como protagonista, né? Via ser aquela parada, né, cara? Aquela parada que ele quer esconder até hoje, tipo da Xuxa ali e tal. Eu dá mal mesmo que essa parada. Essa parada aí do Stallone nos primórdios da internet, essa bicha aí circulava. Pois é, né? Na verdade, eu assisti o da Xuxa. Tu assistiu o da Xuxa? E aí, Manel, qual é a tua crítica? Ei, mano, tu sabe que a Xuxa, ela tá queimando essas fitas aí tudinha, né, mano? Tu ainda tem o VHS dela, tu? Ei, Manel, tu sabe que a Xuxa... Tu ainda tem o VHS ali desse filme da Xuxa, pornô, tá? Porque ela é gostosa. Tá aí dentro. Na época não era não, viu, mano? Ela é uma maguinha gostosa, mano. Tô doido, mano. Era, como era o nome do filme, do filme do pornô da Xuxa, hein? Os baixinhos metendo. O filme pornô com anões. Mandar aí, o bicho teve uma infância saudável, né? Putaria, velho. Não, o filme pornô ali do Stallone é o The Party... A The Kit and Studs. Sendo que a galera mudou ali o título do filme quando o Rock começou a fazer sucesso, né? Que aí mudaram o nome do filme pra O Garanhão Italiano. A galera é fudeira. O título não era nada apelativo. Não, né? É, mas... O filme ali do Stallone. Então quer dizer que o pessoal do Rock assistiu o filme, foi? Quem? Esse filme aí. O pessoal do pornô assistiu o Rock aí. Não, mas se eu no filme o pessoal tá chamando ele de Garanhão Italiano é porque não tá assistindo o filme. Não, mano. O título do filme foi Garanhão Italiano, mano. O filme não tinha nada a ver, não. Ele nem era italiano, mano, no filme. O cara botou só de sacanagem mesmo. Galera, devia ter redublado as fitas também, né? Alterar o nome dele pra Rock, né? Mas o Stallone não é italiano, mano? Ele é meio... Não, baitola, não, ele tem ascendência italiana, porque o pai dele é italiano, alguma coisa assim. Ué, no Gardenzio não é italiano? É, o pai dele é italiano, a mãe dele é judeu, americana judeu. Não, é judoca. Judoca? Estaria o cara botando judeu como se fosse uma etnia, ó. É, velho. Eu também achei estranho que é judeu. É, vai. Eu, mano, é judoca, judoca. Aí dentro. É, então, o Stallone, ele, depois que ele fez o pornozão, ele foi trabalhar. Ele também filmou um o dele, né? Produção autoral. Ele fez os Lords de Flatbush. Esse daí foi uma ponta maior, né? Ali ele conseguiu trabalhar como roteirista nesse filme, né? E aí o cara já tava começando a ganhar nome, né? Ali e tal. O bicho já tinha vendido a porrada de coisa. Já tava trabalhando como ator, né? Apesar de... E aí o cara, o Stallone, como ele era mega fã de boxe e tal, ele foi assistir uma luta do Muhammad Ali contra um carinha lá. Muhammad Ali, que ele lutou contra um cara que tava começando, né? Qual o nome real do Muhammad Ali, Manel? Ali Muhammad. Will Smith, né? Tu ia dizer, o cara do filme. O pior é que esse nome Muhammad Ali me parece familiar, mano. Não, algumas pessoas já ouviram falar, mano, desse nome, né? Eu acho que é porque saiu um documentário aí estrangeiro sobre esse cara, mano. Nunca ouviu falar, não, mano, do Muhammad Ali, mano, tu? Eu acabei de falar que eu me pareço familiar, porra, aí... Então é porque eu ouvi falar, mas não sei de onde. Um cara que luta boxe, ele é o quê? Boxeiro. Pensei que tu ia dizer boxista. Então ele foi assistir a luta do Muhammad Ali contra esse cara que tava começando. E ele viu que a luta, o Muhammad Ali, ele tava... Contra o cara que tava começando, não, mano. Porque se o cara já era o Muhammad Ali, mano, devia ser já um... Se ele já era o Muhammad Ali, ele já era campeão mundial, né? Não, porque eu acho que era pra, tipo, promover uma luta. O Muhammad Ali tava fazendo, tipo, um amistoso, né? Ali, ah, mero brinca, né? Um amistoso ali do Brasil. Contra a Itália. E aí ele viu que o Muhammad Ali, ele teve dificuldades, né, pra vencer o cara. E aí ele, caralho, mano, olha aí, mano, o cara aí, dá pra fazer um roteirozão foda, mano, sobre isso aí. E aí ele foi pilhado, né, depois que ele assistiu essa luta, ele foi pilhado pra casa. E aí o cara, em 3 dias, mano, o cara escreveu a história e o roteiro do Rock Balboa, mano. Aí o cara, essas como lendas. É que tu sabe, mas como é que tu sabe que foi em 3 dias? Não, né? Diz a lenda que foi em 3 dias ali. O bicho não conseguia nem dormir, mano, por causa escrevendo o roteiro. É um negócio bacana. Foi 3 semanas, né? Não foi. Eu ouvi um outro detalhe dessa história aí. É. Foi em 3 meses. Talvez seja uma parte da tua, uma parte da minha. Porque o Stallone, ele sempre vendeu os roteiros dele a preços baixos, né? Quando ele começou a ascender na profissão, ele começou a querer forçar os estúdios, deixarem ele protagonizar um filme, né? É. Porque até hoje você sabe que o grande lance de você fazer um filme é você ser o protagonista, né? Ninguém se lembra de quem ganhou os Oscars de melhor ator coadjuvante, né? Pois é. Aí nessa onda esse bicho é negociando e tal. Aí, não, mancha, eu te faço agora por $5, mas tu tem que deixar... $5? Mas tu tem que deixar o protagonizar um filme aí, mano, não sei o que e tal. Já tô na amizade aí faz tempo, mano. Aí os caras, não, mano, beleza. O próximo roteiro ali que tu fizer, a gente libera pra tu protagonizar. O cara foi com o Rock, velho, pra irmãos, véio. Olha aí. Pela fonte que eu li dizer isso, que o Stallone, depois de 3 dias, apareceu com um roteiro pronto de Rock, um lutador. Um lutador. Tarela, cara. Não, mas o cara, ele realmente bateu o pé, né? Que ele queria protagonizar o Rock, né? Ele queria fazer o personagem principal. Porque um pouquinho da história do Rock se passa pela história do próprio Stallone, né, cara? Ele escreveu um pouco da história dele dentro do filme, né? Agora tu sabe uma parada irada, mas se tu for parar pra pensar, da maneira como ele escreveu o Rock, um ator normal interpretar o Rock seria uma parada difícil. Não, ia ser estranho demais, bicho. Tá doido. Por quê? Eu não, por causa do jeitão do Stallone, mano. O Rock é o Stallone, porra. O jeito de falar, o jeitão de andar e tal. Não, negativo. Diz aí, um ator que interpretaria muito bem o Rock. Negativo. Acho que ele foi... ele foi caracterizado pelo Rock ou pelo Stallone, que enfim foi o primeiro e único. A primeira e único, tá aí dizer que esse daí é o personagem mais memorável. Agora, eu vou te dizer outra coisa. O Box. Tu já pensou se o Rock for feito um remake futuramente? É, tem nem perigo, mas... Não tem, é exatamente isso que eu vou te perguntar, mas o boxe foi, é, vamos dizer, arte marcial, o esporte de contato predominante, mano, durante mais de 2 décadas, mano, nos Estados Unidos. E quantos filmes icônicos de boxe tu tem aí? Até hoje, né, a galera... É, até boxe, o né? boxe sair de lado e ter a ascensão do MMA, era o boxe, mano, que movimentava milhões. E dessa gama, o único filme que eu consigo me lembrar que tem um expoente grande desse jeito é o Rock, mano. Ah, porque também o Rock, tiveram 5 Rocks ali, aí é putaria. Não, não é nem por causa da quantidade dos filmes, velho. É por causa do primeiro filme mesmo, velho. Eu acho que é por causa do Rock em si, mano. Poderia ser qualquer outro cara, mano. Mas como o título diz, é o Rock, mano. É, mano. O Rock não, é o Rock. É o Balboa, mano. Não, mas eu acho que não... Realmente, eu acho que na minha mente, não, nenhum outro ator fora o Stallone conseguia fazer o Rock, não, mano. Não é, mano, não dava. Consegui, mano, não existe isso, né? É, doido, tu já imaginou, mano, o Marlon Brando, mano, interpretando o Rock, mano? Vixe, aí agora... Fudeu, né? É, aí agora o negócio ficou complicado, né? Dava, porque... Se fosse o Al Pacino... Al Pacino, o Robert De Niro... Não, Al Pacino não, agora o Marlon Brando, mano, naquela época... O Robert De Niro, velho, como o Rock Balboa. O Robert De Niro era putaria, mano, tá doido? Robert... Que bolou aquele sotaquezão do Vito Corleone, né? Mas aquilo ali tudo aí foi bolado dele, né? Se eu fosse arriscar algum ator pra fazer aquela parada, eu ia de... Marlon Brando. Marlon Brando. Se fosse o Jim Carrey. O Jim Carrey já fez a versão dele, mano, ali do Rock Balboa, mano, já. Oi. Já viu essa aí, tu? Não, vi não. De passar o lixo... Já foi. Eu tô vendo a imagem aqui, eu comecei a rir aqui nessa putaria. Aí, ó, dá uma olhada. Também isso, é perturbado. Dá uma olhada aí pra tu ver o vídeo aí. Já todo falando, ah, Joel, mano. É porque eu vi a imagem desse bicho, é putaria demais, o jeito que ele fala. Olha aí pra tu ver aí, velho. Bicho, mano, tem aquele videozinho do Jim Carrey que esse bicho fica com 2 malacas, né? Só balançando o pescoço. Meu, tá aqui ele, ó. Tá vendo aí o vídeo do Rock, velho? É uma bola, né, pai? Ele ganha da bola. É putaria. Esse cara é o Jim Carrey mesmo, mano. É, mano, o Jim Carrey. Putaria, a voz do cara, mano. Estando assim. Rock Balboa, o nome do cara é. Cara, que botaram uma legenda aqui croata, né, mano? Olha, dá uma olhada nesse vídeo aqui, tu já viu, tu? É o do What is Love. Puta merda, mano, esse vídeo é muito massa, velho. Não, esse vídeo aqui que tá eles três aqui, velho. Putaria demais, velho. A dancinha desses bichos, velho. Putaria demais, velho. Vixe, tem uma cena aqui do Rock, mano, também, ó. Esses bichos correndo, é o Rock do... Não, mas isso aí é um filme, mano, isso aí. É um filme, mano, é essa parada? Filme, isso aí, mano. Eu me esqueci o nome desse filme, mas é um filme desses dois caras aí, velho. Putaria... Essa parte, esse negócio de ficar ricocheteando a mulher no meio dos peitos, putaria... putaria... Ah, tá aí, preso a mulher no meio dos dois, ó. Ah, mas se algum ouvinte souber qual é esse seriado aí, mano, manda aí, que a gente quer assistir, mas... A gente vai deixar o link, né, se alguém achar o filme, mano, então o link do seriado a gente faz o cast, mano. Parada. É, uma putaria, mas... Para. Putaria, mas isso aí, velho. Passão, mas seriados não, viu? Sem brincadeira, mas se algum ouvinte manda aí pra gente que a gente vai fazer um cast especial desses caras. Sobe a musiquinha do What's Love, né? parada do roteiro do Rock. É massa a gente comentar essa parada, porque isso aí desmistifica, mano, um pouquinho dessa parada da galera achar que o Rock é burro. Aliás, que o Rock não, né? Que o Stallone é burro, né? Porque apesar do cara ter sido expulso 14 vezes da escola e tal, o cara não ter sido aceito na faculdade, ele não é um cara burro, né, cara? Ele é um cara inteligente, né, cara? Que sabe fazer a maneira coisas. Dele, né? Inclusive, tem uma frase do Einstein. Ah, negócio de inteligente no nível dele, não, mano. Ele é muito foda, mano. É, meu cara. Todo acaba criando uns roteirosão que ele criou. E tu sabe que o Manel tem uma escala de níveis de fodacidade, né? Produtores, o Stallone, ele bateu o pé, né? Porque ele sabia que ele tinha um roteiro bom, né, cara? O roteiro do Rock, ele tava foda pra cacete. E ele tinha pouco dinheiro, né? Parece que ele tinha $50 só e tal, pra passar um mês todinho, né? Então, a galera ficava enviando proposta pra ele direto, né? Instigando ele. Vamos lá, mas vende aí, vai e tal. E ele não... nunca... capeta, né? A galera chegou a oferecer pra ele, mano, $150 mil, velho, pelo roteiro do Rock. Rock, aí ele, caralho, mano, puta que pariu, mano. Se eu vender, eu fico rico e tal. Mas ele não vendeu, né? Ele queria porque queria estrelar o Rock, né? Ele, não, mano, eu só vendo se eu for o protagonista e tal. Aí os caras, égua. Filha da puta, né? Tem uma história foda do Stallone, cara. Uma história comovente também, mano, porque na época ali que ele tava vendendo os roteiros, o cara tinha tão pouco dinheiro, mano, que ele teve que vender o cachorro dele, mano, pra poder passar um mês ali, comprar comida e tal. Pô, isso aí foi foda demais, cara. Ele na época ali do Rock, né? É doido, mano. É por isso que o cachorro que ele utiliza no filme Rock, ele ficou pra ele, né? Devia ter sido o cachorro que ele vendeu, né? Deve ter me recuperado, né, lá e tal. Pegou esse lá. Bicho tinha deixado só na penhora, né? Galera ficou nessa negociação, né? Direto com o Stallone. Vai, vai, vende. E aí ele, não, eu quero protagonizar. Então. Ele baixou a oferta, né? Ele disse, não, mano. Pois então eu vou baixar a minha oferta, mas vocês deixam eu ser o protagonista. E aí a galera, égua, mano. Esse cara não vai vender, não, mano. Deixa ele como protagonista mesmo e tal. A galera chamou o Ryan O'Neill, só que não deu, né? Tinha que ser o Stallone, né, cara? Caralho, meu irmão, mas... Quando o Rock chegou, o Rock 1 chegou em 76, cara, nos cinemas. Porque o primeiro Rock, ele custou $1 milhão, né? Pra ele ser filmado e tal, o orçamento. Pô, não, mano. Foi, custou $1 milhão, ó. $1 milhão? $1 milhão. Onde é que tá $1 milhão naquele filme ali, mano? Sei lá, mano, era só o cachê do Apollo, né? Do Apollo. Tu é doido, mano. Tu é doido aí, teve alguma parada estilo Jorge Lucas, viu aí? O Stallone deve ter criado algum mecanismo. Sei lá, mano, em vez de ele ganhar por dia, ganhar por hora, alguma coisa assim. É $1 milhão, mano. $1 milhão. Na, em 1976, mano. 76, agora foi foda, cara, porque o Stallone arrecadou 225 milhões, mano. Puta que pariu, cara. Puta merda, mano. O cara multiplicou 200 vezes, mano. Ele poderia ter comprado um pequeno país, né, naquela época. Pariu, mano, tu é doido, mano. Caralho, aí você vê, né, mano, um cidadão que tinha 50 conto no bolso, mano, quando fez a jogada toda, mano. Mas a galera deve ter ficado maluca, mano, ali naquele tempo. É, mas Doutor Stallone, né, depois disso, os caras passaram a chamar. Não, doido. Como é que é, mano? Ele não ganhou 255 milhões na época, naquela mesma época, não, mano. É doido, era cruzado novo, né, naquele tempo, mano. Ela não, mano. Acho que ganhou, mano. Tomando até o ano passado aí. Acho que o Rock foi indicado a 10 direitos Oscars. Direitos autorais. Mano. De direitos autorais aí. Sabia dessa aí, tu? Que o Rock foi. Sabia. O Rock foi indicado a 10 Oscars, mano. Ele ganhou só 3. É. Só? Tu ganhou quantos? Ganhou, mano? Só 3, né? Só de melhor filme. O Senhor dos Anéis ganhou foi 8, mano. É, é porque o que 11, conta mesmo é melhor animação, né? O Senhor dos Anéis é mais irado. Ganhou 3 Oscars, né, cara? Melhor filme, melhor diretor e melhor edição, cara. Devia ter ganhado. O ator foi roubado ali. É, já tô muito. Já tô. E ele tava concorrendo como produtor também, né? Marmelado, né? Foi marmelado isso aí. Silvestre Stallone, melhor produtor ali. Ele tava lá, cara. Pra tu ver, né, mano? O cara que foi rejeitado a vida inteira, cara. Quando ele estourou, foi logo pra arrepiar, né? Logo todo mundo. O Stallone ali, o bicho é a velha lenda do bambu, né? Qual é a lenda do bambu? Sabe, não, eu tô a lenda do bambu. Eu não, qual é? Eu não vou dizer não, porque é uma parada muito séria. Cara, eu acho que o primeiro Rock ali foi... É um dos mais dos filmes mais fodas, né, cara? Do Star. Pra mim, mano, em filme de boxe, em filmes retratando artes marciais que não são Kung Fu, é o mais foda. Ah, ali é foda demais, cara. O filme do Rock, mano, é tão icônico que qualquer outro filme que vê depois dele, mano, quando vai ter uma cenazinha de treinamento, já pega aquela introdução, né? Gonna Fly Now. Aquela ali é foda demais. Que o Rock é o primeiro filme que o Stallone entra no cinema realmente, é? Não, de Hollywood, é? Não, estourando é, né? Porque ele já tinha feito as pontas dele, o filme turnou e tal. Não, esses filmes não conta, não. O primeiro mesmo é o Stallone, é o Rock, então. Não, o primeiro filme dele é o Rock. É o Rock ali, o Rock, primeiro Rock ali é foda, cara, por causa da... Principalmente da interpretação do Stallone, né, mano? Que o cara adicionou pra cacete, né, mano? A desenvolver ali o jeitão do personagem, cara. Ele é tipo como se ele fosse aquele cara que ele é meio desentendido das coisas e tal, mas ele passa uma lição de moral foda, velho. É doido, irmão. Aquele filme ele é bom porque o cara vê que o Stallone é o cara que é todo mal compreendido, né? É, mano. Esse bicho era cobrador da máfia, mas era gente boa, né? Na verdade e tal. É, e o filme, o Rock 1, ele retrata um pouquinho da história do Stallone, né? A história do Rock, ele é tipo um boxeador em fase de decadência, né? E aí fase não, mano. Decadência total, mano. É decadência. Aí tem o Apollo, né? Que é o cara famosão. E foi praticamente a mesma coisa que ele fez quando ele assistiu a luta do Muhammad Ali, né? Que é a luta do famosão contra o cara em decadência. Né? E aí ele fez. É, essa parte aí disse que é uma alusão ao espírito americano, né? É, pois é. E da onde é que tu tem? Da onde é que tu tá tirando aí alguma coisa a ver com a vida do próprio. Está longe, mano. É porque ele sempre foi assim, ele sempre teve uma vida difícil e tal, e a vida do Rock é uma vida difícil, né, também, mano. Você vê só isso. Porque ele treina batendo carne no frigorífico, é. É doido, velho. É, vou falar em frigorífico, mano. Teve um dia que eu tava indo não sei aonde, né? Aí eu vi um cara, mano, que jogava ali no patito e tal. É. O cara era pivete, né? É. Aí eu vi assim um cara todo de branco, né? Aí, vixe, mano, aí, mano, o cara do patito é que se salvou. O cara deve ser enfermeiro, né? E tal. Enfermeiro. É, o cara com a roupa toda branca, né? E tal. Aí, mano, fiquei até feliz, né? O cara pensava que ninguém feliz, ia dar pra gente ali no patito. Aí o cara era açougueiro, né? O cara voltou do trabalho todo sujo de sangue, né? Pois é, mano. Ah, mas essa parada aí do Rock, o Rock 1 ali, ele... Porra, cara, é um filme assim que você se emociona demais, cara. Tu chorou todo no filme do Rock? Chorou, já riu demais. Não, mas a última luta ali dele contra o Apollo ali é muito irada. A última não, mas a única. A única, né, mesmo. O Rock ali, mano, o Rock 1, ele conseguiu colocar coisas assim no cinema, cara, que transformou em clichê, né, cara? Aquela parada lá da escadaria da Filadélfia, cara. Todo mundo que vai pra Filadélfia e passa por aquelas escadarias, cara, tem que fazer a corrida. Corridinha do Rock, né? Ixi, mano, é verdade. Isso todo cara que quer emagrecer compra um moletom cinza, mano. Isso aí é moletom cinza, né? Mas isso aí é imprescindível, mano. O cara vai pra Filadélfia, tem que subir as escadas e fazer o pulinho do Rock, né? Inclusive, Manel, depois que assistiu o filme do Rock, esse bicho começou a paquerar com o dono da loja de animais aí, que tinha vizinho a casa dele. O pior que tinha mesmo, mano. Que isso, mano. Vai dar a bunda, mano. Putaria. É em qualquer escadaria, mano. Que o cara olha assim, que o cara vê, o cara tem que subir correndo. É, eu já vi, eu já flagrei, eu já fazendo duas vezes lá no trabalho. Né? É por isso que o pessoal de segurança tem um trabalho divertido, né, mano? Porque o cara tá lá olhando as câmeras e tal. Aí vê o cara assim pulando as escadas, o cara, bicho. Na mente do cara, o cara é igual o Rock, né, e tal. Eu acho que o Rock 1, esse bicho teve um erro de dublagem na versão brasileira, que eu assisti recentemente a maratona do Rock, mano. É. E nos DVDs que eu tenho aqui, mano, o Rock 1 termina como se esse bicho tivesse ganhado a luta do Apollo. Ah, é verdade. Só que na os verdade... Tudo, ele ganhou, não sei o quê, valeu, é. Stallone. Então, é... valeu, Stallone. Aí o cara vai ver o segundo, mas vixe, o Rock perdeu, não sei o quê. Não, porque na verdade teve erro na legenda também, né? Não só na dublagem, mas na legenda também. Porque na verdade a galera disse que foi empate, né? Foi empate e outras versões tem... No original tem dizendo que o Apollo ganhou, né? A luta. É, a versão original, né? É que o Apollo ganha. E a galera fica naquela, né? Porque tava todo mundo torcendo pro Rock e a galera... tinha dito que o Rock, na verdade, tinha ganhado, né? E até meio estranho, né? Se tu for imaginar aquela loucura, todos os caras comemorando um empate, é putaria, né? Não é, mano? Sabe o que é mais estranho, mano? É. O boxe é um esporte que não existe empate, né? Apesar disso aí, mano, o grau de raciocínio dos caras. Pior que é mesmo, né, velho? Não tinha parado pra pensar nisso aí, não, ó. E aí, essa aí é a trama do Rock 2, né? Porque os caras ficam naquela, empate, empate. Apollo ganhou, mas o Rock era que devia ter ganhado e tal. A cagada, né? Os caras dizendo, não, foi na cagada. E aí é que tem a parada do Rock 2, a revanche, né? Que é a revanche do Rock com Apollo. Que nesse ele ganha, né? Nesse aí, não, nesse é um massacre, mano. É outro clichêzão que depois utilizado nos cinemas é a quantidade de round do Rock 2, né? Pois é, né? É essa putaria do subtítulo também, né? Do Rock 2, a revanche, né? Aí tem o Rambo 2, a missão. Que virou clichê, né? Também. Todo... Aí tu quer muito pra aí, tu quer frescar. Ah, mas porque todo título de alguma coisa que tem dois no meio, mano, tu já mete uma revanche. Tu já mete uma vírgula, a revanche ou a missão. Sim, mas programado para matar, né? Xiii. Já deu um bicudo aqui no ventilador. Eu tô dizendo, mas que esse bicho fica de bruxo balançando as pernas. Não fui eu não, foi o Lulu, ó. O Lulu tá na minha cama aqui. Puta. Só mandou assim. O ventilador desse bicho. Bolando, mas a saga Rock em cima, tu é doido, é uma saga muito massa, eu acho. A saga inteira é. Tirando o quinto filme, que é o pior, né? De todos ali. É, pô. O quinto filme é. O terceiro filme tem o Mr. T, velho. Mr. T ali. É louco, muito grande, véio. O cara chega aí. O Rock já tá famosão, né? Fazendo propaganda e tudo, né? E tal. O Mr. T chega aí. E putaria que na dublagem a voz do Mr. T é toda fina, véio. No original a voz dele é toda grossa, né? Ele, eu vou te pegar, está. Eu vou te pegar, Rock, não sei o que. Tá te falando desse jeito. Eu quero o vovô! Eu quero o vovô! Está ouvindo isso, velhote? Diz pro vovô vir aqui se quiser. Ninguém pode me vencer. Diga isso a ele. Ele é o próximo. Eu vou matá-lo. Ninguém pode me deter. Diga isso ao vovô. Eu vou atrás dele. Diz isso pra ele. Não se esqueça. Naquele filme ele é louco, mano. Tu vê, não tem uma cena desse cara normal, não, mano. Tentei, não. Ele acorda assim de manhã. Os caras, bom dia, Mr. T. Eu vou matar o Stallone, não sei o que. A parte mais pesada, velho, que ele disse que ele vai pegar a mulher dele, velho. Não, mas é tenta agarrar, mano. É. A mulher do cara. Eu vou pegar a tua mulher, não sei o que. O Rock lá doidando. As brigas estilo Manel, né? O Rock assim, não, mano, me segura não, não sei o que, eu vou pegar ele. Vai dar uma morte, né? É, ele chega e ele diz alguma parada dessa, né? Ele diz, se você quiser um homem de verdade, tem eu aqui e tá, tal, um Mr. T. Aí o Rock... O Rock fica puto do que é pra cima dele. Esse bicho pergunta se ela quer saber por que é que chamam ele de Mr. T, né? Bom, eu tô achando que talvez seja a hora de eu descer e, quem sabe, me aposentar. Não! Caindo fora enquanto pode, é? Não dê nenhuma estátua a esse otário. Deem coragem. Eu lhe disse que eu não ia fugir. Você teve a sua chance, agora me dê a minha. Por que você não dá o fora daqui? Que dá o fora o quê? Não se meta, velho. Por que não diz pra essa gente que vem fugindo de mim? Política, cara. Este país quer me manter por baixo, manter todo mundo fraco. Eles não querem que um homem como eu ganhe o título porque não sou um fantoche como esse idiota aí. Você é um falastrão mesmo. Então desce daí e vem calar minha boca, bobalhão. Vem cá, eu tô te esperando, vem. Quando não, você quiser. Não, Esse cara é maluco, não dê ouvidos. Como é, bobalhão? Você vem ou não vem? Então eu vou até a sua gente para dizer a verdade. Eu sou o primeiro do ranking. Primeiro! Isso significa que eu sou o melhor. Mas esse cara só quer lutas fáceis, enfrentar outros moloides. Eu vou dizer a você e a todo mundo aqui. Eu luto com ele em qualquer lugar, a qualquer hora, de graça. Mas vocês não verão isso acontecer, porque ele vai se aposentar. Olha, ele não luta com homens de verdade, porque suas lutas são arranjadas. O quê? Você é a vergonha deste esporte. Cala essa boca, velho. Você e esse cara não sabem de onde eu vim. Balboa, sua família está muito bem, não está? Você disse que é um lutador? Pois prove agora. Me dê essa chance. É uma vergonha a maneira como você vem me evitando. Se você não é covarde, por que não luta comigo? Eu não aguento mais ouvir esse papo. Quando pouco você quiser. Não importa onde está no ranking. Você não terá essa chance. Falo sério. Eu me alegro que todos vocês tenham ouvido isso. Porque cara. Eu mereço pode essa lutar. Chance. Eu venho mas irá lutar com tempo, ele sem mas mim. Mas ele vem sempre fugindo, como um rato, como um rato. Sim, pra mim chega. Eu não quero mais nada disso. Eu não quero mais nada disso, você entendeu? Nada mesmo. Pra mim acabou. Eu quero que me julguem pelo meu orgulho, minha determinação. Ô, mulher. Ô, mulher. Olha aqui. Já que o seu marido não tem peito, talvez queira ver um homem de verdade. Aposto como você sonha toda noite com um homem de verdade, né? Então façamos o seguinte. Quando você se sentir solitária à noite, eu lhe mostrarei um homem de verdade, beleza? Você quer? Você vai estar em crolo! Você vai estar em crolo! Eita, eu tô. O que é que tu acha que deve ser o T do Mr. T? Não sei nem quem é esse bosta aí, mano. Sabe, mano. Tu sabe que no colégio o apelido do Manel era Senhor L, né? O apelido do Manel ali no ensino médio era BA, né? Também. O Rock 4 ele tem um Dolph Lundgren, né? Mas aí já vira. E a versão variante do Stallone barbado. É. O Dolph Lundgren ali da tona, meu velho. Ele veio tipo uma máquina, né? Tal, o bicho é tipo um Dolph russo, uma loucura, né? Ivan Drago. A, nome dele. A atuação do Dolph Lundgren naquele dali, mas chega a ser mais complicada do que a do próprio Conan do Schwarzenegger, não acha, não? O bicho é tudo durão, né? É, mano. E as cenas que ele fala ainda é em russo, mano. Daria esse vídeo. Mas o Rock. A putaria é tão grande, mano, que boa parte das cenas quem fala é a mulher dele, mano, pra ele não precisar falar. Mas putaria porque é o terceiro filme do Rock, né? O Mickey morre, mas no quarto quem morre é o Apollo, né? É putaria, mano. Mataram esse negócio o Mickey, de cara de idade querer fazer as coisas, né? Mataram o Mickey, velho. Olha aí, velho. Cara de idade querer fazer as coisas. O Apollo, ele morre por causa dessa parada, né? Bicho com 50 anos nos cores e tal. Aí vai querer lutar contra um russo, né? É o... Agora, lembrando bem, o Dolph Lundgren fez o He-Man, né? É, mas a parada mais massa do Rock 4 é que esse bicho tem um mordomo robô, né? É doido, essa parada eu achei irada demais, mano. Naquele tempo só o Stallone chegando é um robôzão, vou lá, trazendo o uísque dele. Putaria, mano. Qual é o Rock que ele treina na praia ali com o Apollo? É o terceiro Rock, né? Na verdade é assim, né? O Mickey morre, aí o Apollo acha que o Stallone tá meio pesadão, né? Esse bicho não, mano. Mas como é que tu quer quebrar o cara, tu todo molão, não sei o que, bicho pesado. Aí não, mas tu tem que ser igual a mim, bicho todo rapidinho, né? O Apollo. É doido, mas a cena da corrida na praia clássica, eles dizem, não, mas bora correr aqui. Aí só o Apollo olhando pra trás, aí o Stallone com a mão no peito, assim. Uau! A música clássica, né, cara? A música do Rock 2. Rock 2 não, a música do Rock 3 também ficou clássica, né, cara? Aquela The Eye of the Tiger, né? Qualquer errado, treinamento que o cara fazer, o cara tem que botar essa música, viu? Música muito errada. Sabe que essa daí era a vinheta da Rede Globo, né? No tempo que box dava o time. É verdade. Tá, tá, tá. É doideira, viu? Eu botaria box internacional, né? Que a galera botava ali. Tá, imita aí o Maguila, mano. Tu sabe imitar o cara direito? Tem que fazer a voz do Rock, mano. É, mano. Sim, é, mano. É, vai, vai, faz aí teu discurso aí pra tu desafiar o Holyfield. Ah, Holyfield, não dá pra começar não, Holyfield. Vamos tirar aqui um X1. Conta aí aquela piada de quando o Maguila chegou nos Estados Unidos. Eu não sei que piada é essa, né? Aquela, mano, o Maguila chegou nos Estados Unidos pra lutar e tinha uma faixa assim, Welcome Maguila, né? Aí esse bicho deu uma olhada e, não, mas esse tal de Well vai comer a porrada. Cara, meu Deus do céu. Outro clássico ali que o Stallone fez ali, que ele só vinha fazendo nessa época aí, 76, começo dos anos 80, o cara já vinha numa ascensão zona violenta, né, meu? Porque depois do Rocky 2, veio o Rambo, né? O Rambo ali, First Blood. E junto com ele veio a onda dos filmes de ação, aí, né? É foda, mano. Puta que pariu, mano. O Rambo ali foi outro classicaço, né, mano? Que o Stallone conseguiu emplacar, né, meu? Aí foi um acertozão de roteiro, mano. Filha da mãe, viu, mano? Rondoso, né? Acho que é doido, mas ali o Rambo 1 ali é foda demais, mano. Logo naquele comecinho que ele vem andando, né? Com a musiquinha do Hulk atrás, né? Aliás, a musiquinha do Hulk combina mais com o Rambo do que com o próprio Hulk, né? Na verdade, a musiquinha do Hulk, mano, ela é similar do Gaio, tu não acha, não? Por quê? Porque qualquer cena que tu vê um cara andando, mas sozinho, se tu botar a música do Hulk, o cara já fica triste. E qualquer outra cena que tu bota a música do Gaio, a parada fica massa. Quer ver, mano? Faz a montagem aí do Stallone andando, né? A primeira cena do Rambo e a do Street Fighter do Gaio. Pra tu ver. A cena aí fica foda. Inclusive, dá pra fazer uma montagem do Rock correndo e subindo as escadas com o tema do Gaio também, né? Aí fica irado. Aí fica foda, né? É outro ponto que, querendo ou não, o Stallone acertou muito, mano. Porque muita gente, mano, sofre esse tipo de preconceito, mano. A própria cidade de Nova York, né, que é conhecida por ter uma aglomeração de várias culturas diferentes, tem essa parada, mano. O cara tá só ali na dele. No colégio também acontece muito isso, né? O cara tá ali e tal, é só porque o cara é diferente, né? Os caras ficam frescando e tal. No caso do Stallone, é só porque ele tinha uma boca torta, né? O cara, não gostei dessa boca torta, não. Isso aí leva o cara a se identificar. Tu quer bem dizer, Théo, que todo mundo ficava achando que tu era mulher porque tu tinha um cabelão, tu não se identificou, não. É, pois é. Ai, Deus. É, putaria, o bicho vem com a bolsinha, né? Aí... Eu estaria de barro, o cara leva ele pra fora da cidade, né? Ele dá uma olhada pra trás, né? O carro vai embora. Falou, né? Aí lá vem ele voltando. O cara só dá uma olhada pelo retrovisor assim, aí lá vem o Stallone voltando. Ele, Gorba, eu não já te falei pra tu ir embora. Bicho alisando a barriga, né? Assim. Mas agora o Falcão ali foi outro que foi um classicão ali dos colégios, né, mano? O Falcão ali é... Porque todo mundo ali que assistiu o Falcão, mano, no outro dia a galera tava tudo brincando de queda de braço, velho. E ainda usava aquela parada, né, de não sei o que, quando o cara tá perdendo, ajeitar o dedo do cara, né? Botar o boné pra trás, né? Boné pra trás ali é clássico. Não, do boné pra trás é clássico, mano. Me lembro que isso aí pegou. Os caras, quando... Hoje em dia o equivalente à porra ficou séria, né? Qualquer coisa que o cara vai fazer, mano, que o cara... Agora eu vou botar seriedade nessa porra. Aí o cara vira. O cara só dá uma virada no boné, velho. Eu só queria ser o Ash dos Pokémon, né? É mesmo, o Ash ali fazia a parada do. Não, mas o Ash fazia só pra poder não bater o braço dele quando jogava Pokébola, né? Não? Eu acho que é a influência do Falcão ali. Os dois pra não bater a Pokébola. mano, porque ele jogava Pokébola e depois ficava normal. Eu acho que é a influência do Falcão ali. E o Stallone Cobra, mané? O que é que tu acha do Stallone Cobra? Cobrete, sabia que você é muito petulante. Isso é doideira. Stallone Cobra, mano, acho estranho que parece um filme de baixo orçamento, mano. Tu não acha, não? É, velho. Tipo como se fosse o contrário, o Stallone Cobra tem cara de ser o primeirão ali. É mesmo. Concordo com essa frase. Meio antigão, né? Assim, a capa é desenhada, né? Na época. É, meio, sei lá, meio escrachada, assim, os diálogos e tal. Né? E logo no começo do filme, mano, a mulher tá de refém lá com um bandido. Aí esse bicho entra numa boa, né? Lá no supermercado. O bicho todo de peito aberto aí. Você é a doença e eu sou a cura aí. Mete bala ali na mulher do cara e tá nem aí. Abriu um buraco de um palmo, né? Nos peitos do cara. Putaria, velho. Aquele ali, velho. Você é um cocô. E eu vou matar você. Como é que é, cara? Eu tenho uma bomba aqui. Eu mato ela. E mando isso tudo pelos ares. Vai fundo. Eu não faço compra aqui. Seguinte, amigão, fica calmo. Quer conversar? Vamos lá. Eu adoro conversar. Eu não quero conversar com você. Chama a televisão pra cá. Anda, chama. Não posso fazer isso. Por quê? Com louco eu não negocio. Eu mato. Eu não sou nenhum louco. Eu sou um herói. Você está diante de um caçador. Sou o herói do mundo novo. Você é uma doença. E eu sou a cura. Porra! Solta! Tareu, cara. Né? Tem a parada dele cortar a pizza com a tesoura, né? E tal. Ele é engenhoso, né? Aquela dali, mano. Era cortar pizza com a tesoura, velho. Tareu de. Ué, é doido, mano. Aquele ali foi engenhosidade violenta, mano. O cara é baixo, né? Pior que uma hora da manhã deu vontade de comer pizza, mano. Tá que pariu. Cortando mano. A pizza com a tesoura, né? O cara podia estar, velho. Ei, mano, é uma pizzaria em frente à tua casa, mano. Funciona uma hora é dessa. O jogo que tá lamentavelmente é muito perigoso, velho. Ah, mas fechou de vez? Não, fechou de vez não. Lamentavelmente, né? O nome do Stallone no Stallone Cobra é o Mario Cobretti, né? Mais italiano impossível, o né? Mario Cobretti, o Stallone Cobra, velho. Stallone Cobra é o tipo do filme que eu acho que o cara com menos de 200 mil podia fazer, não dava não? O cara devia ter nem gasto ali o orçamento que o cara gastou com o Rock, mano. Mas é legal, é um clássico, né, e tal, tem frases icônicas, né, atuação zona 1. Atuação. Putaria é quando esse bicho vai atirar com a metralhadora, véio, que ele abre a boca fica torta, véio. Aí ele fica... O cara pensava que naquele tempo é porque a metralhadora era meio pesada, né, e tal. Da franquia do Rambo, qual é o que tu acha melhor, Neto? Sem dúvida o Rambo 1, mano. Porque tem mais apologia ao estilo John Rambo de ser. O Rambo devia ser essa putaria, né, mano? Porque o Rambo 1, na verdade, veio de um livro, né? O First Blood. Inclusive, esse livro aí a gente vai botar o link, né? Link da Saraiva, né? Compre o livro e descubra que a verdadeira história tá no livro. É, e o final é diferente, né, do filme. Pois é, o final é muito melhor no livro. Vale a pena. Tu sabe por que é que o Manel também prefere o primeiro filme? É, por quê? Porque tem uma cena do Stallone nu. É, mas tá aquela, tem a cena do arco e flecha, mano. Bicho, é doido. Arco e flecha é no 2. É, não, mas é do Stallone nu, mano. Tu já me confessou isso aí. No 1 um tem a cena clássica que esse bicho derruba o helicóptero de uma pedrada, velho. É doido, mas isso aí fez eu comprar uma baladeira, velho. Isso é uma putaria muito grande, né, velho? Porque ele fez alterações ali no roteiro do Rambo que ficou diferente ali do livro, né? O bicho alterou as propriedades da física, né? É, e aí a galera disse, não, já bem isso, Stallone, pois só por causa disso eu vou derrubar o helicóptero de uma pedrada. No roteiro original, o John Rambo era afrodescendente, né? No Rambo 3 tem a cena clássica que esse bicho... Todos os Rambos são irados, mano. No Rambo 3 tem a cena clássica ali que esse bicho estanca a ferida dele de bala com a pólvora. O 3 é que esse bicho começa na Mongólia, é? É, mas que ele tá preso e tal. Mosteiro, é. Né? Então. E o Tango e Cash? Tango e Cash. Sangue Cash ali, tá, é o clássico do terça-feira à noite, né, velho? Tu é doido, o Tangue Cash é bom, mas ainda me lembro que esse bicho aí na época que era lançamento, o cara alugando VHS, mano, desse bicho aí. Agora é um filmezão bom, mano. Tu sabe que o Prison Break se inspirou no Tangue Cash. Prison, né? Break, velho? Aonde? É, mano, na fuga da prisão, pô. Que é isso? No Stallone Cobra, o nome dele, eu vi que era Marion Cobretti. Na verdade, o nome desse bicho completo, mano, é Marion Cobra Cobretti, mano. Ah, mano, Cobra Cobretti é sacanagem, mano, pessoal. O Leonardo Joel. É sério, pô. Cobra Cobretti, mano, não tem um pai que daria um nome desse pro seu filho, não. Cobra Cobretti. Ah, o Manel falou um filme aí bom, o Demolidor. Acho massa esse filme aí. É um roteiro bom e um roteiro profético, né? Pois é, né? Tem uma parte lá que ele diz que o Schwarzenegger virou presidente, né, e tal. Virou governador, uma parada dessa. É presidente. E tem a Biblioteca Rambo, né? Biblioteca Schwarzenegger, alguma coisa assim, né? É, a ilustre Biblioteca Schwarzenegger. No filme do Demolidor, ele disse que o Schwarzenegger mudou o governador. É, velho. É o doido. É, assiste o filme de novo pra tu ver. Ah, né? Tu não vê essa cena, não, mano? Tu não lembra dessa cena, não, mano? Ah, mas derruba o Manel aí. Derruba o Manel. É a mesma cena da Biblioteca Schwarzenegger, velho. É, mano. Ele tá no carro com a mulher do Miss Simpatia, né? Sandra Bullock. Sandra Bullock. Aí esse bicho, né, mano? Se você quiser saber de alguma coisa, é só ir na Biblioteca Schwarzenegger. Aí esse bicho, vixe, mano. Deram uma biblioteca pra esse cara e não, mas ele foi presidente. Putaria. Nesse filme ele é todo oitentista, né? O bicho usa umas armas zona precária, né? E ele gosta de crochê também. É. Porque a galera bota o programa de crochê na cabeça dele. E ali no Wesley Snipes a galera bota um monte de arte marcial, mexer com arma, hacker. Sei que botaram o programa hacker. Aí teve também o Corra, senão mamãe atira, né? Cara, se eu te falar que a minha mãe gosta pra cacete, mano, desse filme aí, é o poder pras mães, né? O PPP, né? Aliás, é o PPM. O PPP é outra coisa. Sua mãe não dá valor, não, tá? Esse filme aí, velho. Minha mãe dá maior valor, velho. Sempre que eu ia passar na sessão da tarde, véio, minha mãe chegava, ó, vai passar o pare, senão mamãe atira. Estaria demais. Agora, outro filme ali que eu gosto dele, mas é aquele Os Assassinos ali. Eu acho massa. Aquele dali é irado. Acho foda demais, véio. Ele e o Antônio Bandeiras, né? Muito bom. Agora, engraçado, no Tango e Cash, o Stallone já faz o papel de policial bonzinho, né? E o Kurt Russell, porra louca. No Os Assassinos também é parecido, né? O Stallone é o assassino, entre aspas, mais correto. E tu sabe que nessa interpretação, mano, vendo agora, o Stallone não transparece o ar de troglodita, não. Ah, né? Ele é meio inteligentezão, né, e tal. Pois é, ficou legal essa atuação dele. Ficou bom, eu gosto desse filme, cara, eu acho fácil. É, mas agora, depois desses filmes aí, o Stallone, ele veio meio que numa decadência, né, que ele veio fez alguns filmes ruins, né, e tal, e aí ele só veio voltar à ativa em 2006, né, quando ele fez o Rock Balboa, né, que é o Rock 6. Até porque tava voltando aquela onda dos remakes, né? Pois é. Ele lançou o Rock no mesmo rastro já lançou o Rambo 4 também, né? O Rambo 4 foi sacanagem que esse bicho acho que não conseguiu recuperar o físico a tempo, né? O bicho é o filme de blusa, né? De blusa. Blusa preta, né? Pra esconder a barriga. Né? Mas que também é sacanagem, mano, porque há de se convir que o cara 60ão, mano. Não, o cara já tem liberdade de ter barriga. Não, mano. Ainda bem isso que foi feito, mano. Já veio isso, né? É isso, mano. O cara tá no quarto com o Luiz Henrique e o André no mesmo quarto, né? Não existe, não, mano. Cara, não sei dar, não. O senhor foi cagar, mano. Já veio isso aí, mano. Mano, pela porta, mano. Hey, hey, hey.